Aí, irmão, o diabo vem lançando sobre vocês a droga, a arma. Para quê? Para que sua família sofra, certo? E muitos sofram. No cemitério, mães que choram pelos seus filhos, que de um modo ou de outro se suicidaram no meio do tráfico, no crime, nas drogas. Quero ouvir! Viagem sem volta. Apenas uma viagem. Quero ouvir. É viagem. Viagem sem volta. Viagem sem volta. Vem comigo. E naquele caminho eu me deixei levar. Conhecendo a malandragem. Pessoas que bebiam me cercar. Se misturando com droga. Movimentos errados e pratos. Não escutava meus pais ou qualquer pessoa que tentasse me aconselhar ou tentar me levar à paz. Longe das drogas e tudo mais. Me viciei na cocaína. Chamas por eles de menina branca. Que viagem louca. Uma carreira só não me satisfazia. Queria mais, cada vez mais. Me destruía, não enxergava. Só viajava, raciocinar nem pensar. Só queria, era pirar. Dois, três anos se passaram. Aquilo já não me dava nenhuma brisa. Caí nas pedras, que loucura. Que troca de vida que eu escolhi. E aí? Fortes doses do crack me acabou. Overdose. Aonde estou? Escuridão profunda. Mas que horror. Hoje tenho 20 anos. Estou em um hospital. Abandonado pelos caras. E aqui? Vejo que estou perdido. E aí? Descubro meus verdadeiros amigos. Que eram meus pais que nunca me desprezaram. E que sempre, sempre me aconselharam. E que certamente me amavam. Estou morrendo, mas comigo levo o perdão de meus pais. E pra Deus eu peço para morrer em paz. Estou desesperado, está chegando a hora. Dessa viagem sem volta. Dessa viagem sem volta. Viagem sem volta. Prostituição, a vida nos joga em cilada. O diabo e o sistema quer que a gente se acaba, se mata. O papo é louco, né não? Mas infelizmente é assim. Tudo isso depende de você ser ou não ser. O careta sossegado ou o drogado, irmão, e um caixão lacrado. Feliz é daquele que não se esquece de Deus, que ama sua vida, sua família. Tem muitos por aí com a maldade na cabeça. Com droga, arma, então é muita treta. Que cada dia está levando muitos pro buraco. Na minha quebrada uma pá, que mano já se foram. Todas bate, catita, aberto, esvaipia. Mas e não é de nem louvão, negão. E essas coisas cada dia anda piorando. As estatísticas anda aumentando. Os caras estão se suicidando. Entrando no tráfico e no crime. 20 anos de idade, eu sou apenas mais envenenado pelas drogas. E toda essa fita que se chama malandragem. Uma ilusão que não me trouxe nenhuma vantagem. Sinto meu coração acelerado. Estou apavorado e descontrolado. Nesse momento eu já não consigo ver mais nada. Ouço a voz da minha mãe chorando apavorada. A hora que eu procurei chegou. Caixão e vela e pra baixo da terra eu vou. Numa viagem sem volta. Numa viagem sem volta. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus.